E aí, rap, ó nós aqui, constantemente entre o bem e o mal, onde a nossa fé é testada por aqueles que nem alma tem. Ó nós aqui, chapa, tentando discernir se o estampido ao longe é o silenciar de uma vida ou só alguém com motivo pra comemorar. Ó nós aqui, entre anjos e demônios, e uma cambada de oportunista vendo como tá fácil colocar a culpa no diabo e como tá mais fácil ainda abarrofar o cofre em nome de Deus. Moscou, Moscou, o tempo passou, eu vi várias verdades cair, vi. Às vezes penso que o deserto é aqui, onde Jesus chorou e o diabo sorri. E se, às vezes, talvez, nós somos vocês, reis, cavaleiros de um reino sem reis. O povo tem problemas angulares, discutido em mesas redondas, por bestas quadradas. Já era. A paz é filha da guerra, já era. A fome fez morada na terra. Na verdade, não minto, existo, logo sinto, percebo e vejo. Muito amor é o que eu almejo. Sem nome nem endereço, ninguém eu desmereço. Mas também, não confunda valor com preço. Quem vive de nome é substantivo, filho. Vê se não arrasta, caralho. Vivi sem luz, andei sem fé, coração vazio. Peguei minha cruz e fui a pé, percorri seus rios. Paguei com sangue essa dívida, achei saída. Saí do escuro e vi o sol, glória à vida. Vivi sem luz, andei sem fé, coração vazio. Peguei minha cruz e fui a pé, percorri seus rios. Paguei com sangue essa dívida, achei saída. Saí do escuro e vi o sol, glória à vida. Fiz minha oração com um canhão na mão, crente que o Senhor é justo, mas essa gente não. Vou de frente o cão que embate a minha mente, às vezes de esmalte, batom que late com uma voz caliente. Sonhando com dentes podres, mente podre, sem fé. E a visão de um gambé com a mão no codre. Coube ver seu tio rolando a escada e o sangue cristalino. Mulher, como pôr fé na cabeça desse menino. E ela cantava um hino lindo de uma cidade sem igual, onde os muros de puro jaspe, as ruas de ouro e cristal, longe do mal pelo qual se acham e desaparecem. Cresci aqui, cada um por si, cê não merece as pressas. Fiz minhas preces, não tá sobrando, então não olhe. Deus em vão, na boca de bico, logo ele breque e recolhe. Rap é meu benefício, fé que é meu reinício. Eis o meu sacrifício, malefícios? Não, afinal, não foi só o vício que matou o chorão. Judas, Jesus, Caim, Abel, Eitel, vai virar costume. Gruda sua cruz, que a luz que vem do céu te fará imune. No mais, prepare a mesa perante meus inimigos, sem massagem. E avisa que pra janta tem lavagem. Meu coração de pedra bateu, hoje já não bate forte. Um menino sem luz e ateu como era, que só jogava com a sorte. Pecador pessimista sem vida, cavando meu próprio buraco. Cabisbaixo no breu, psicológico, pé de tabaco. Seguidor da rua a salvo, nenhum salmo falado por mim. Fechei o seu livro, senhor, sem caô, preferia um copo com gin. Não achava uma cura pra dor, a falta do amor matou meu jardim. Nem sempre o final de uma vida, eu sei que termina cheirando jasmim. Nunca fui de dobrar os joelhos, só sei que essa ideia faltava. Sem fé, só rancor, não me conformava com tudo que passava em casa. Entre o pulso cortado, trampo registrado, segui outra direção. Esquina mocado, pó baseado, dinheiro na mão, virei função. Uma gota salgada de amor, rolou sobre os olhos de quem mais venero. Perdão, redenção, senhor, que porra de vida essa que eu não quero. Vivendo do zero, fazendo adultério com a minha família. Trocava meu pai e minha mãe pra ficar na noite com drink vadia. Sou culpado de toda essa merda, só que eu fiz o meu mundo mudar. Irmão, consegui transformar decepção em sorrisos de admiração. História de vida, exemplo de vitória, essa foi minha lição. Hoje choro de alívio, pai, espero que entenda essa minha oração. Vivi sem luz, andei sem fé, coração vazio. Peguei minha cruz e fui a pé, percorri seus rios. Paguei com sangue essa dívida, achei saída. Saí do escuro e vi o sol, glória à vida. Vivi sem luz, andei sem fé, coração vazio. Peguei minha cruz e fui a pé, percorri seus rios. Paguei com sangue essa dívida, achei saída. Saí do escuro e vi o sol, glória à vida.